Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Aqui e contar consigo aí desse lado. Foi criada a Associação Rota da Bairrada, com o objetivo de promover a região e os seus produtos. A captação do turismo passa por uma estratégia de aproveitamento de mais-valias que a região possui. Nós sentíamos necessidade de transformar completamente algo que existia, mas que não funcionava muito bem, que cingia única e simplesmente aquilo que eram produtores de vinhos, e achámos que era importantíssimo para a região, se nós queríamos trabalhar a região do ponto de vista turístico, torná-la mais abrangente. Ou seja, torná-la mais abrangente na sua oferta de produto, irmos além daquilo que é única e simplesmente o enoturismo e o vinho, e o turismo ligado ao vinho, e irmos buscar o turismo das praias, das nossas praias da Bairrada, o turismo da Serra, o turismo, toda a oferta que esta região tem. Nós quisemos criar algo que fosse singular, algo que marcasse a diferença da nossa região, e o espumante é um produto que é singular na nossa região, embora já haja muitas outras regiões que o têm, mas a Bairrada foi pioneira na sua produção, é hoje ainda a região com maior produção de espumantes, e nós queremos que este seja um produto âncora da nossa região. É um produto que faz parte, é característico da nossa região. É provavelmente a região do país onde mais espumante se consome. É a região onde mais espumante se produz. Portanto, isto torna-nos singulares e diferentes. E nós queremos marcar essa diferença e achamos que esta seria uma boa peça para nós colocarmos e marcarmos essa diferença. Ao todo serão 8 os municípios que irão receber o pórtico representativo da Rota da Bairrada. Oliveira do Bairro, Aveiro, Vagos e Águeda já foram distinguidos com monumento. Anadia foi o mais recente município a integrar este grupo. Nós tínhamos várias opções para colocar a rolha e eventualmente podíamos fazê-lo inclusivamente na sede do município. Mas nós temos uma política, digamos, de descentralização e penso que aqui na Coria ficará melhor. Todas as câmaras, enfim, pertencentes à região demarcada da Bairrada aderiram ao projeto e, portanto, Anadia não podia ficar de fora. Aliás, até porque, por unanimidade, como sabe, a sede da rota da Bairrada é aqui em Anadia. A colocação dos pórticos nos 8 municípios pretende ser uma afirmação da identidade bairradina, incentivando os seus habitantes e visitantes a conhecer, a gostar e a promover uma região com tanto para oferecer. Pretendemos com isto marcar o território bairrada, colocar uma em cada um dos 8 municípios. É muito importante que as pessoas da nossa região não se esqueçam que cada um destes municípios é bairrada, que fazem parte desta região fantástica, que é uma verdadeira terra de surpresas, que é a Bairrada. E o que nós queremos lembrar às pessoas que cá vivem com isto é isso mesmo, é dizer, vocês estão nesta região e é importante que nós que estamos nesta região sejamos os primeiros a gostar dela e a promovê-la. Anadia, capital do espumante, Feira da Vinha e do Vinho 2016. De 18 a 26 de junho. Gastronomia, vinhos e espumantes. Restaurantes. Tasquinhas. Um concelho em 10 freguesias. Mais de 150 expositores das mais diversas atividades económicas da região. Espaço Anadia, capital dos Bumantes. Apresentações diárias do Show Cooking. Mostra de artesanato. Espaço infantil. 9 dias de festa e animação em 2 palcos. Palco Sentir Anadia. E palco Anadia, capital dos Bumantes. Feira da Vinha e do Vinho 2016. Anadia, capital dos Bumantes. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Évora. 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Comidas de verão, junho a setembro. Doçaria tradicional, ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa. Ele é o produto da terra, uma mais-valia para as suas gentes, o embaixador da região. Mas quando se fala em casamento, ele é indispensável. Ela dele não prescinde, se quer que o casamento seja perfeito. Ele é o vinho, ela a gastronomia. Dois elementos da nossa forma de ser e estar em Portugal. E quando se trata da ligação ao Torrão Natal, ambos marcam presença, constituindo a melhor forma de conquistar outras gentes, outros territórios, novas mais-valias e o prazer de uma boa refeição com a chancela de Portugal. E quer os vinhos, quer o leitão à bairrada, falar deles já nos deixa saudade de outros encontros. Por isso mesmo, o melhor é deixar de conversas e meter pés ao caminho até terras da Bairrada para uma boa e memorável refeição. A feira tem vindo a crescer, este certame de ano para ano tem vindo a aumentar em números de visitas, em números de stands. É bom para a economia local? É bom para a economia local, é bom para a economia regional. Nesta edição da Feira da Vinha e do Vinho, para além do programa cultural que nós temos, os eventos, os vários eventos, os vários conjuntos que vão estar aqui a atuar, temos outras atividades paralelas, mais culturais. Obviamente nós juntamos aqui os nossos produtores e, portanto, em primeiro lugar, queremos que os nossos produtores estejam presentes na feira, porque é a eles que nós queremos dar, sobretudo, uma maior visibilidade, que esta feira seja também uma montra dos seus produtos, quer dos nossos produtores, quer de outros agentes ligados a este setor, mas também a outros setores económicos e sociais que também estão presentes connosco nesta feira e também têm algo para nos mostrar. Cabe à Rota da Bairrada a promoção do território, a promoção da região como destino turístico. É lógico que nesta promoção com destino turístico são muitos produtos turísticos que nós temos nesta região e um deles é o vinho. Mas para nós é a promoção do destino turístico em si. Não é? Queremos dar aqui o saltinho para fora de Portugal. E aqui sentimos que temos que ganhar a escala. Qualquer uma das regiões deste nosso país, quando quer dar o salto para fora e promover-se, quando nos comparamos com algumas regiões de outros países de maior escala e maior dimensão, com um forte apoio do Turismo de Portugal, com um forte apoio de várias entidades nacionais, com um forte apoio de vários municípios de todo o país, estamos prontos neste momento também para dar este salto. Novidades há sempre muitas. Queríamos estar presentes em todas as feiras e todos estes tipos de eventos dos 8 municípios. Estivemos já na Feira de Março, em Aveiro. Vamos estar aqui, vamos estar em Cantanhede, vamos estar em Leveiro de Bairro, queremos estar em Coimbra. Portanto, nós queremos estar naquilo que são as feiras organizadas pelos nossos municípios, nós queremos estar nelas. Queremos promover, queremos mostrar às pessoas da região, dar continuidade ao trabalho que fizemos de promover a região também dentro da nossa região e aproveitando as pessoas que vêm de fora a estes certames para passar a mensagem da nossa região e dizer-lhe que a Bairrada é uma grande terra de surpresa. A nossa região é uma região riquíssima, riquíssima do ponto de vista de produto turístico. Eu diria que é muito fácil um turista passar a estar na nossa região, na região da Bairrada, uma ou duas semanas sem ter que repetir coisas. É uma região que vai do mar até à serra, que tem praias fantásticas. Tem uma serra deslumbrante, como o Saco, não é? Três estâncias termais, Luso, Coria e Valdamó. Temos uma gastronomia riquíssima, que vai da gastronomia de mar até ao nosso leitão, que é o ex-libris desta região, não é? Os vinhos, os nossos produtores, adegas, caves, para visitar do ponto de vista turístico. Eu acho que temos aqui tudo. Eu desejo a todos os anadienses que têm esta oportunidade, que possam desfrutar não só do programa maior âmbito cultural ou recreativo, digamos, todos estes espetáculos que também atraem muito público, mas que também possam visitar, obviamente, todos os agentes que estão aqui e que connosco vieram expor. Temos algumas novidades, alguns agentes que também se quiseram juntar a nós, nomeadamente no setor da cerâmica, quer aos anadienses que não conseguem vir até à Anadia por qualquer razão, porque se encontram em férias ou trabalhar num ponto mais distante do nosso país ou no estrangeiro, que acreditem no país, que acreditem no nosso concelho, porque nós temos muito para oferecer e é em conjunto que nós conseguimos valorizar aquilo que é nosso, que é isso que nós queremos afirmar cada vez mais, Anadia, capital da Bairrada. Anadia, capital do Espumante, Feira da Vinha e do Vinho 2016. De 18 a 26 de junho. Gastronomia, vinhos e espumantes. Restaurantes. Tasquinhas. Um concelho em 10 freguesias. Mais de 150 expositores das mais diversas atividades económicas da região. Espaço Anadia, capital do espumante. Apresentações diárias do Show Cooking. Mostra de artesanato. Espaço infantil. 9 dias de festa e animação em 2 palcos. Palco Sentir Anadia. e palco Anadia, capital do Espumante. Feira da Vinha e do Vinho 2016. Anadia, capital do Espumante. Quando voi andate a Lisbona, cioè, su questo pezzo c'è un tripudio di baci che vengono scoccati ovunque, no? Visto che siete così tanti, voglio dire, non è un'esigenza strana, no? Ecco, allora... diga mai, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Este aqui é o nosso leitão à bairrada. E à bairrada porquê? Porque foi alguém um dia que criou esse leitão na região de Bairrada, uma região típica do país, que fica na região centro. Leitão à bairrada começou a ser bom, passou de boca em boca, que é a melhor propaganda que se pode fazer hoje em dia, em todos os tempos, não é? Então, vamos aonde? Vamos comer um leitão à bairrada. Ah, quero leitão, mas quero da bairrada. E vinha outra pessoa e dizia, ah, quero leitão, mas da bairrada. Ah, se não for da bairrada, não quero. Então as pessoas começaram a percorrer o país para ir à bairrada comer o leitão. Começou a ser tão famoso que você hoje vai à bairrada. Eu não quero estar a exagerar, mas sabes que tem mais de 100 restaurantes só na bairrada que fazem leitão diariamente. Aqui é o leitão melhor que tem na região, ele é sem gordura, ele é um leitão diferenciado aí. Estou fascinado. E esse leitão é especial, com certeza, né? É muito macio, a carne dele faz na boca. Porque esse leitão está sequinho, não tá muito engordurado, ele é bem sequinho e bem magrinho. O leitão para um português é um porco pequeno com 7, 8 semanas, né, em que nós tradicionalmente pomos um recheio dentro dele, depois do morto, onde ele depois é cozido e vai no espeto ao forno, no forno a lenha, onde ele assa durante 2 horas a 2 horas e meia. Após assar, tiramos do forno. O próprio recheio dele é que nós servimos à mesa, que serve de tempero. E porquê? Porque o recheio dele é compostamente é feito por banha de porco, por pimenta do reino, alho, bastante alho, e leva um pouco de cheiro verde. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Como que ele é feito? Digo, ele vai inteiro para o forno, né? Isso, ele vai inteiro para o forno. Nós então tivemos que trazer o forno de Portugal, um forno enorme, um forno que pesa 11 toneladas e meia, todo feito em alvenaria, em que ele, se fosse desligado hoje, ele demora 10 dias para esfriar. Um forno que tem capacidade para assar 20 leitões de 2 horas e meia em 2 horas e meia, que é o tempo que demora um leitão a assar. E para quê? Para que ele seja à bairrada. Sai muito leitão? Muito. De sábado e de domingo a gente tira a base de uns 50 leitões, 45 a 50 leitões no final de semana. E esse forno faz tudo isso muito rápido? Muito rápido. E inclusive nosso cozinheiro é português, veio de lá, da Mealhada, então ele acaba trazendo aí esse jeitinho português e com a nossa cultura brasileira de atendimento, que é maravilhosa. Tinha que trazer um português para fazer o leitão? Com certeza, senão não teria condições até de tempero, de... Às vezes esse toque português, assim como o pastel de Belém, sem um português não vai sair pastel de Belém. Ele dá mais ou menos para 7 pessoas. Agora, para quem gosta mesmo de leitão, 3 acabam com aquele leitãozinho rápido. Para mim é o mesmo sabor que estar em Portugal. Ele vem sem gordura nenhuma. Ele vem crocante sem gordura. Maravilhoso. Vale a pena experimentar. É a melhor time do mundo. É a portuguesa. Pois leitão é tudo de bom, bro. Eu também conheço porque eu viajava muito para Portugal. Comia muito lá. O que tem de especial esse leitão? Vai lá. O que você quer? Faz creca. Olha a prova. Se não faz creque, não é da bairrada. Exatamente. Faz creque. Faz creque ou não faz? Mas o molhinho deles faz a diferença total. Exatamente. E não. Nossa. É o molho só, e o forno também. Porque eu provei sem o molho, mas com o molho é outra coisa. Exatamente. E com essa pele daqui, nossa, total diferença. Nossa, uma delícia mesmo. Lambe os dedos. Particularmente não gostava do leitão. Quando veio pra cá, comi um pedacinho. Maravilhoso. E aí? Ah, e aí começou a comer. Hoje sento com meu pai na mesa, a gente come leitão. Um leitão às vezes é pouco pros dois aí.

Para além do leitão assado, há muito que a Bairrada é conhecida pelos seus vinhos. Desde 2003 que o Museu do Vinho da Bairrada mantém viva a história vitivinícola da região, ao mesmo tempo que brinda os visitantes com mostras de arte contemporânea. Saltou para as primeiras páginas dos jornais quando descobriram que nele se encontrava a maior taça de champanhe do mundo. Mas o Museu do Vinho da Bairrada tinha já conseguido outros recordes, ainda que menos conhecidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da maior tela alusiva ao vinho, 7,20 m por 2 m, convidámos 7 grandes artistas plásticos que fizeram esse trabalho, que está também exposto no museu e pode ser visitado. Porque já tínhamos um anterior recorde, que era do mestre Mário Silva, também uma grande tela, o espírito do vinho. Recordes à parte, o Museu do Vinho da Bairrada tem muito mais para oferecer aos seus visitantes. Quando se decidiu abrir o museu, a intenção era que o museu funcionasse como polo catalisador e aglutinador de todos os agentes desta região envolvidos no setor enológico e não só. Aproveitar o facto de haver aqui um polo comum, um ponto comum, que seria o vinho, e catalisar toda a região para as fronteiras nacionais e também para fora delas. O museu veio assim dar resposta à necessidade de reunir o espólio relacionado com o setor vitivinícola, que se encontrava distribuído por várias instituições de Bairrada e não só. Apesar do Museu ser o Museu do Vinho de Bairrada, 99% de espólio é alusivo à Bairrada, mas temos aqui pequenos exemplos de espólio que vem da região do Dão. E porquê é que está cá da região do Dão? Para já porque é a nossa vizinha, não é? E queremos sempre trabalhar em parceria também com as outras regiões e é assim que podemos avançar de forma positiva também neste setor. Mas está aqui da região do Dão porque era espólio que pertenceu à coleção particular de Oliveira Salazar. Portanto, é um registro que ficou de todo esse espólio associado ao vinho que estava na casa dele em Santa Comba e tem sido também um atrativo. Temos uma característica muito importante que é a museologia propriamente dita relacionada com a história vitivinícola da Bairrada. Portanto, por isso é que o museu se chama Museu do Vinho Bairrada. Portanto, somos um vinho em termos de região. Tentamos ter esse papel bastante ativo, a preservação desse património que recolhemos e que continuamos a recolher todos os dias e que tanto instituições como outras entidades museológicas e particulares vão cedendo este espólio, nós vamos adquirindo também esse espólio. Espólio esse distribuído por diversas salas, 5 das quais reproduzem todas as fases do processo vitivinícola. Tivemos um projeto, na altura, bastante ousado, convidámos uma equipa de televisão que esteve na região durante cerca de um ano, que tentou registrar todas as fases de todo este processo da vitivinicultura, começando pelo trabalho na vinha até chegar ao produto final, que é a garrafa. E isto leva o visitante a fazer aqui um percurso interativo, bastante virtual, com muitas projeções, muitas ambiências atuais, também dando resposta aos públicos mais jovens, não é? É bastante interativa esta visita e tentar perceber todo o trabalho que envolve para nós podermos beber um copo de vinho, não é? Todo o trabalho que está por trás. De certa forma, envolvemos a região e as pessoas identificam-se com o nosso projeto museológico porque elas estão retratadas constantemente no nosso museu. Portanto, são as pessoas vivas. O espaço escolhido para construir o Museu do Vinho da Bairrada não podia ser mais representativo da cultura do vinho e da vinha. Foi feito um concurso de ideias a nível nacional, de qual foram analisadas várias propostas, nomeadamente seria a revitalização de algumas empresas bastante representativas da história da região, mas optou-se por fazer este projeto de raiz, num local também emblemático, que era a vinha, que conflui com a estação vitivinícola da Bairrada, e construiu-se este edifício com um cariz e uma linha bastante contemporânea, de linha direita, para dar também resposta às novas linguagens e aos novos conceitos da museologia em Portugal. A preocupação do museu em se adaptar aos novos conceitos museológicos não se fica pela arquitetura do edifício. Para além das exposições permanentes, existem as temporárias, fortemente ligadas à arte contemporânea e que têm atraído cada vez mais pessoas a este espaço. Há aquele visitante que vem numa visita esporádica à região e que por casualidade vai visitar o museu. Temos outros visitantes que vêm porque outros líderes de opinião que estiveram no espaço com eventos que fomos dinamizando ao longo do ano e que trazem as famílias e que vêm visitar o museu. Temos visitas organizadas com operadores turísticos e agências de viagens. Portanto, é muito diversificado e é isso que nós pretendemos, é dar resposta e democratizar o acesso aos espaços de cultura e das artes. Sempre que possível, as exposições patentes no museu estão relacionadas com o vinho, como é o caso da mostra de pintura Matar a Sede.

Ir é sempre a melhor decisão. Respirar outros ares, sentir os sabores, contemplar a paleta de cores e fazer amizades que numa relação comercial nada impede que tal aconteça. Mas fruto dos novos tempos, das formas expeditas de comprar e vender, à distância de um clique está essa montra do muito e bom que a bairrada tem para que a refeição seja completa e perfeita. É dos vinhos e espumantes que se fala quando entramos nessa nova loja virtual da bairrada. Entremos, embora saibamos que o percorrer deste caminho não tem o mesmo sabor, mas é do presente e do futuro que se trata, com outra comodidade e tecnologia. Vendas na internet acaba por se tornar também ele um embaixador da região, porque permite estar, ter disponível para todo o mundo a aquisição de produtos da nossa região, e acreditamos que essa facilidade com que iremos trocar informação com os consumidores vai permitir que mais produtos cheguem à casa desses mesmos consumidores. Nós representa mais um ponto de venda dos produtos de vinhos e espumantes bairrada. Aquilo que nós pretendemos é que eles estejam disponíveis com um simples clique, ou seja, que seja fácil chegar à região e consumir a região, porque acreditamos que cada pessoa que compra ou leva uma garrafa de vinho ou de espumante bairrada está a conhecer a região e está a promover a região. Online nós temos atualmente disponível vinhos, espumantes, dos nossos aguardentes, dos nossos produtores associados da Vota dos Vinhos da Bairrada. Temos cerca de 200 produtos. Vai ser naturalmente mais valia porque nestes casos são as pessoas que vêm aqui com a loja online, somos nós que vamos ter com as pessoas. É a confiança que foi conquistada pela Bikes Associados, pela empresa Junta Nova da Bairrada da nossa região. Já trabalhamos com eles há muitos anos e é uma relação que, à medida que vamos trabalhando mais, mais a relação de confiança vai crescendo com os clientes. A MEA Digital já é nossa parceira há muitos anos, já nos fez o nosso portal, que é fantástico e tem um grande reconhecimento em termos de visitas também. É um portal bastante completo, já trabalhamos com eles há alguns anos e a equipa vencedora não se mexe, não é? Costuma-se dizer, e por isso, claro, continuamos a acreditar neles e nos projetos que eles nos apresentam, e por isso daí temos desenvolvido também o portal com eles. Pendurados nas motos com o freio nos dentes, como cavalos de aço de raça, de escape livre e muito contentes, guiando como loucos na brasa. Respeitável gente assustada a gritar, saltando sobre as pedras do chão. Passávamos semáforos sem nunca parar, berrando para a cidade a canção. Rolhas, abre um garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre um garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre um garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre um garrafão e vem fazer uma festa. Estava cheia até à beira do mar, de malta escanhoada e parvulta. Mal a gente chegou, foi um toque a nadar, cada um com a sua miúda. Mas cedo se acabou que se queria beber, nem cola, nem cerveja à pressão. A lei fica na praia, não pode acontecer. Olá, sai de mergulho a canção. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Ficamos sobre a areia a ver a cor do sol pôr, falando que nos dava na gana. Sabes que a Manuela anda com... Entre copos de vinho e palavras de amor, filha, que duram só um fim de semana. Tira a mão daí, filha. Voltámos à cidade em motocross feliz, cada um com a sua pendura. Ninguém se magoou, mas esteve por um triz acabar o domingo com tintura. Rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Sacarolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, sacarolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Saca, sacarolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, sacarolhas, abre o garrafão. E vem fazer uma festa. Anadia, capital do espumante, Feira da Vinha e do Vinho 2016. De 18 a 26 de junho. Gastronomia, vinhos e espumantes. Restaurantes. Tasquinhas. Um concelho em 10 freguesias. Mais de 150 expositores das mais diversas atividades económicas da região. Espaço Anadia, capital do espumante. Apresentações diárias do Show Cooking. Mostra de artesanato. Espaço infantil. 9 dias de festa e animação em 2 palcos. Palco Sentir Anadia e Palco Anadia, capital do espumante. Feira da Vinha e do Vinho 2016. Anadia, capital do espumante. Vinhos, espumantes e o melhor da gastronomia da região da Bairrada. Juntos... Nada melhor do que a Bairrada, uma região com uma gastronomia tão rica e com vinhos de tanta qualidade. É um grande passo em frente. É um grande passo em frente, primeiro, porque conseguimos unir todos os nossos produtores, ou quase todos os nossos produtores, em torno de um projeto. E são muitos os que cá estão, aqui neste evento. E depois, pela promoção que dá. A promoção que dá da nossa região e de cada um dos nossos produtores, mas, acima de tudo, a promoção que dá da marca Bairrada. E este é o nosso grande desafio. Durante 3 dias, provas de vinho comentadas por especialistas e degustação livre nos diversos expositores. Já provámos aqui 2 bebidas. A primeira é boa, mas esta agora que eu estou é mesmo daqui a especialidade da Bairrada, que na minha... No meu bom dizer, acho que é extraordinário. Este não se bebe em todo lado. Somos apreciadores de vinhos e esta região proporciona realmente a possibilidade de provar vinhos específicos, não é? Mais propriamente os espumantes. Não é? Nós somos um muito jovem produtor, por essa Por esse motivo, temos necessidade de nos dar a conhecer. E este é um momento e uma realização em que isso nos permite dar a conhecer de uma forma bem alargada. Aos 35 produtores e expositores de vinho, juntaram-se sabores como o leitão, as iscas, o bacalhau ou até a doçaria regional, como os ovos moles de Aveiro. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as emendas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio.